Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, e agora também para o mundo todo, porque nós estamos falando pela rádio web, site Vivência Espírita, também 24 horas no ar. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, 750 kHz, do 18º andar do edifício VIP Centro. A doutrina espírita vem nos trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso querido e divino Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e os exemplos de nosso querido Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das nossas casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Ligue para nós, estamos aqui na expectativa de receber o nosso irmão Carlos Villarraga, né, que está um pouquinho atrasado, mas daqui a pouco deve estar chegando por aí. E o telefone é 3941-9750, 3942-9750. Pode usar também as nossas redes sociais, o Facebook e o WhatsApp também aqui para interagir conosco. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da rádio Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está nos escutando na nossa rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque esse programa vai ser reprisado durante todos os dias na nossa rádio. Que vocês podem baixar o nosso aplicativo e ouvir através do celular, no Android. Escreve aí Vivência Espírita no Google Store. Na Apple, e também na Apple, através do iRádio. Se vocês baixam lá o aplicativo iRádio, pesquisa Vivência Espírita e escuta a gente aí todos os dias. Lembrando que vocês podem interagir com a gente ligando no 12, que é o número que o Jorge acabou de falar, mas eu vou repetir, 12-3941-9750, 12-3942-9750. Mas a gente também tem o WhatsApp. Quem quiser participar do nosso WhatsApp, nosso grupo, basta adicionar o nosso número 12981110474. Então é só mandar uma mensagem que a gente adiciona vocês no grupo do WhatsApp e participar também do sorteio, respondendo as perguntas. A gente não definiu ainda a pergunta para o sorteio, mas a gente vai sortear dois livros no final do programa. E aí vocês vão interagindo e a gente sorteia e deixa na Casa do Caminho, na Livraria do Casa do Caminho. A gente vai sortear dois livros do Baccelli. São dois lançamentos. Então, um é O Senhor Que Eu Possa Ver, do irmão José, e o outro do Dr. Inácio, Um Mundo Espiritual Chamado Terra. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura da nossa irmã Yolanda Garzon. Opa! Ih, tá travando aí. Destrava aí, Jorge. Nós vamos convidando a todos os nossos irmãos a elevarem o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando que este dia seja de aprendizado, de trabalho e de profunda paz, que possamos encher os nossos corações de alegria por mais esta oportunidade de vivermos. E assim, Jesus, rogamos que nos envolva, nos abençoe e nos fortaleça, hoje e eternamente. Graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o papel dos espíritas na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. E nós estamos aqui com o engenheiro químico Carlos Villarraga, que vem falar sobre essa parte de ecologia, que é muito importante nos dias atuais e que nós estamos sentindo o grande problema ecológico que acontece no nosso tempo. Bom dia, Carlos Villarraga. Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes. E nós estamos aqui, então, o Carlos Villarraga, ele é colombiano. Uhum. É colombiano, é engenheiro químico, está morando no Brasil já há quantos anos, Carlos? 20 anos. 20 anos. Uhum. Já aprendeu a falar bem o português? Estou tentando. Tá tentando. Mas é de onde lá na Colômbia? Bogotá. Bogotá? Uhum. Muito bom, muito bom. Uhum. O Carlos Villarraga, ele é presidente do Centro Espírita Divino Mestre, e também participou ontem, né, da palestra, ontem, sexta-feira, da palestra inicial da nossa 42ª Feira do Livro, uhum, que está sendo realizado aqui no nosso centro, aqui no Largo São Benedito, bem no centro da cidade. Bom, então vamos começando, né, Jorge, com o Carlos, e me diga uma coisa, o que é a Agenda 2030? Bom, a Agenda 2030 é um documento que foi assinado por 193 países em setembro do ano passado, na Assembleia Geral das Nações Unidas. É um documento que vai nortear as políticas de todos os países membros das Nações Unidas e que procura definir um modelo de desenvolvimento sustentável que tem três pilares: a prosperidade econômica, a conservação do meio ambiente e a justiça social. Poxa, é uma grande responsabilidade, mas o pessoal tá, vamos dizer, aceitou essa ideia, o mundo todo, porque a gente sentia que os Estados Unidos não aceitou logo no começo, parece que agora está aceitando, a China também era resistente contra essa agenda. Ainda existe a resistência contra? Não, porque o documento foi fruto do trabalho da sociedade civil. O documento começou a ser gestado na Rio Más Vinci em 2012 e durante 3 anos as diversas organizações da sociedade civil e dos governos a nível municipal, estadual e dos estados chegaram nesse acordo e todos assinaram. E agora vai ser cascateado novamente para os países para ser implementado. Nós vimos aí que e como é que fica o papel dos espíritas nesse desenvolvimento sustentável? É muito importante porque os três pilares do desenvolvimento sustentável, como mencionei anteriormente, a justiça social, a prosperidade econômica e a conservação do meio ambiente, têm fundamento nas leis morais que Allan Kardec colocou no livro dos Espíritos. Uhum. Por exemplo, a justiça social, as leis de sociedade, de progresso, de justiça, amor e caridade sustentam esse pilar do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, as leis de conservação, de destruição, sustentam o pilar da conservação do meio ambiente. Então, temos um sustento, um fundamento teórico muito importante nas leis morais de Allan Kardec. Carlos, você pensa que essa evolução do ser humano, por exemplo, né? Nós destruímos o planeta. Isso era previsto? Diante do ponto de vista espírita que você é, era previsto mesmo a gente estagnar tudo? Porque parece que era normal antigamente. A gente podia fazer todas as coisas para o nosso egoísmo, para nós próprios. Né? A gente não media as consequências de você... Por exemplo, eu falo assim, nós chegamos em São Paulo e o Rio Tietê passa lá no meio de São Paulo, mas você não, a margem é tão pequena. Quer dizer, as pessoas de antigamente não pensavam... Porque se você construísse, por exemplo, as rodovias muito mais afastadas do rio, nós não teríamos o problema que nós temos hoje. Mas era esperado isso mesmo da humanidade? É normal isso? Sim, no livro dos Espíritos tem a resposta para isso. Fala que essas são consequências da imperícia e a imprevisão dos seres humanos. A falta do conhecimento e a falta de previsão das consequências de seus atos. Uhum. E pela nossa ignorância, estamos no crescimento evolutivo, essa é uma das consequências. Uhum. Infelizmente. Uhum. Agora que já conhecemos mais, entendemos mais as leis da natureza, estamos tentando arrumar o que já fizemos um pouco errado. Uhum. Bastante errado, né? Muito. Mas é interessante, viu, Jorge? Você está falando do Tietê aqui em São Paulo, mas quando eu vou lá para a cidade lá de Jaú, que é a cidade da minha esposa, o rio é transparente, a água é limpa, como se fosse o São Francisco, o Rio São Francisco, lá na Bahia, viu? Isso é natural, que ele vai filtrando essa impureza toda, aquelas coisas ruins do Tietê, quando chega lá embaixo, tá tudo, não está limpo, não, mas a água está limpa, mas o sabor da água, acredito que não seja bom, né? Sim, a natureza própria tem os mecanismos para fazer a limpeza. O problema é que nós estamos sobrecarregando todas as correntes de água e a natureza não consegue, limpar. Esse é o problema. Mas o que é que nós poderíamos então falar da justiça social que você falou a respeito da justiça social, que inclusive está contido no Livro dos Espíritos? Como é que nós podíamos trocar em miúdo para que as pessoas entendessem o que é essa justiça social na visão espírita e também na visão para os leigos? Porque nós falamos aqui na nossa rádio, para mais de 80% das pessoas não são espíritas. Como é que nós podemos transmitir essas coisas para as pessoas que não conhecem a doutrina espírita? Porque para nós falarmos dessas leis todas que está aqui no Livro dos Espíritos, é fácil e compreensível. Mas para as pessoas que não são espíritas, como é que nós podemos aplicar essas coisas? Bom, a justiça social é o respeito aos direitos do outro ser humano. Então, na medida que nós ultrapassamos os direitos dos outros, não estamos sendo justos. E dos objetivos de desenvolvimento sustentável na Agenda 2030... Uma é acabar com a fome e a outra acabar com a pobreza. Então, todas as atividades que nós possamos fazer nessa direção de reduzir e eliminar a fome ou reduzir ou eliminar a pobreza estão de acordo com a lei da justiça divina. A gente vê que não é fácil, né? A gente sente que o nosso grande pai, ele dá de tudo para todos. Mas a gente percebe que aqui nesse nosso mundo, pela falta até de conhecimento do que nos ensina Jesus, tem muita gente, tem poucos que tem muitos e tem muitos que não tem nada. Certo. E como é que nós vamos resolver essa situação social? Bilal. Bom, é sensibilizando mais as pessoas para a dor do nosso próximo. Ficando mais perto dos problemas que essas pessoas sofrem, para tomar uma atitude. O que faz a diferença realmente é a atitude. Ajuda ao próximo, o que nos ensinou Jesus, a amar ao próximo como a si mesmo. Se nós não queremos estar em essa situação difícil, de fome, de pobreza, também não seria bom para o nosso próximo. Então, é um processo que é de sensibilização. A gente vê que é triste a gente perceber que nesse nosso mundo, grande parte, a maioria das pessoas passam fome. É isso mesmo? Isso mesmo. De acordo com os estudos que você faz. Sim. Eu nunca esqueço daquela vez que ele esteve com a gente, né, Jorge? Que ele disse que até o pum Do gado. Atrapalha a camada de ozônio. Cria problema no meio ambiente. E essa é a verdade ou foi uma brincadeira que você fez lá? Não, é verdade. O segundo maior contribuinte para o efeito estufa, dos gases do efeito estufa, é o gado. O metabolismo do gado gera metano. E esse é o segundo. O metabolismo do gado gera gás metano. Isso. Uhum. Que é o. É. E quanto maior o rebanho, mais tem. E hoje o que a gente vê é os rebanhos aumentando demais, né? Sim. Os rebanhos aumentam muito mesmo. Uhum. O Brasil é um dos maiores produtores de gado do mundo? Do mundo. Que antigamente era Austrália, Estados Unidos, né? Estados Unidos, Argentina. E Brasil tem. Um rebanho muito grande. Muito grande, né? Sim. É, e é chato que o pessoal fica desmatando para poder criar gado. Sim. Está certo isso? Não está certo, porque estamos desmatando para abrir espaço para a criação de gado, que tem dois problemas. O desmatamento, que reduz o número de árvores que ajudam na absorção do gás carbônico, e o gado, que causa o prejuízo da geração de metano e que vai aumentar a temperatura, e está aumentando a temperatura do planeta. É, porque quanto tempo demora uma árvore para ficar adulta, que nós temos lá na Amazônia? Porque há muito tempo atrás existia uma revista dela, que era da editora Abril, que era chamada Realidade, isso há uns 40 anos atrás, ela dizia que a Amazônia, se não tomarmos cuidado, ela vira um deserto. Sim. Porque aquela floresta toda é muito frágil, é muito fraca a sua vegetação. Isso é uma verdade? Sim, é. É? Sim, a floresta, o valor maior é quando ela está em pé. Quando é desmatado, o solo não é muito fértil. Então, em pouco tempo, já vira deserto. Uhum. É porque ele está dizendo que lá poderia virar um Saara. Sim. Como na África, a própria Amazônia, se não tomarmos cuidado. Sim. Isso é verdade, né? É verdade, sim. É porque eu li isso, antigamente tinha uma revista que era muito boa, que era a Realidade, né? A revista chamada Realidade. Uhum. Eu tinha coleção daquela revista. E eles têm uma edição especial que falava sobre a Amazônia. O grande problema que existe no Brasil é o pessoal não dar valor para a Amazônia. Porque lá existe o famoso rio aéreo, né? Sim, o rio voadores. Uhum. É? O rio voador. O rio voador? Sim. E o que seria esse rio voador? Porque as árvores, elas evaporam água, transpiram, e esse vapor de água, pelos ventos, é trazido da Amazônia até o sudeste do Brasil. E essa é a causa das chuvas aqui no sudeste. Muito do problema que tivemos o ano passado foi por isso, porque uma grande área foi desmatada na Amazônia e não tem a mesma quantidade de água na atmosfera. E a quantidade que veio para o sudeste foi bem menor. Nossa, eu culpava os argentinos, pô. É? Eu culpava os argentinos que mandavam a chuva pra gente, o frio. Não, não. Só o frio. Mas, o frio é? Ah, então tá bom, então tá certo. Água, então. A água vem mais da Amazônia. É mais da Amazônia. Os povos hermanos. Mas é muito importante, né? Tem alguns cientistas também que falam sobre que é o efeito contrário do aquecimento global, que é o escurecimento global. Uhum. Que é, eu também não entendo muito disso, até, mas eu já assisti uma palestra de um cientista que fala que alguns gases estão causando também um efeito que contrário, que a radiação do Sol não consegue ultrapassar. Isso pode gerar também novas eras glaciais também, que é o efeito contrário do aquecimento, né? Que também é ruim, é tudo desequilíbrio, né? Sim. Isso aconteceu assim bem marcado quando houve a explosão do vulcão do Pinatubo. Uhum. E enviou muitas partículas na atmosfera e causou esse efeito. Uhum. O Pinatubo foi o vulcão, né? O vulcão que houve a erupção. Uhum. Então jogou uma série de partículas no ar. Sim, e essas partículas fazem a dispersão da luz. Uhum. E diminuem o efeito do aquecimento global. Uhum. Interessante. É. Não, é, não seria alguma coisa de ação nossa na sociedade, não. Industrialização, não. Poluição, que não. Causaria um efeito desse? Não, é do processo natural da Terra, na evolução mesmo do planeta. Uhum. Sim. E falando de espiritismo, né, lá no livro Nosso Lar, do Chico, né, também escrito pelo Chico, mas pelo André Luiz, ele fala da importância da água, né, a importância de ter tem até um ministério que cuida somente da água, isso lá na cidade espiritual. Sim. E aqui, qual a importância que a gente dá para a água aqui? Né? Muito pouco, né? Pouco, e deveríamos dar mais, porque o nosso corpo físico é 70% água. Uhum. Nós dependemos fundamentalmente da água, da qualidade da água, e do jeito que está cada dia poluindo mais as fontes de água, é um problema sério de saúde e de saúde pública para a população. Mas a água, acho que não é só para o corpo físico, né? Porque a gente vê, se não tiver água, não tem arroz e feijão. Né? Uhum. A gente vê, o milho foi plantado agora há pouco tempo lá no Nordeste, estava se perdendo por falta de chuva. Uhum. Então a gente vê que essa falta de chuva, ela cria uma série de problemas. Não é só no corpo físico, cria nos alimentos, porque o alimento precisa também de água, né? Do total de água usada no mundo, 70% da água é usada na agricultura. Então é muito importante. Uhum. 20% é usada na indústria e 10% de uso doméstico. 70% para a agricultura? Sim. Então... E o pessoal também estava dizendo que aquele sistema de irrigação do Nordeste sai muito caro. Em relação aos produtos que eles produzem. Uhum. Essa também é uma verdade, em Vila Rica? Porque diz que gastam muito em irrigação para... há um certo desperdício até de água para um produto que poderia ser feito com muito mais simplicidade. E, então, é até uma enganação aquela irrigação. Nós queríamos saber se você concorda ou não concorda. Sim, tem sistema de irrigação de aspersão que são pouco eficientes. Porque uma boa quantidade de água fica vapor, não chega realmente na planta ou no solo. Uhum. Ah, já tem outras tecnologias muito mais eficientes. Mais eficientes, né? Uhum. Ah, então tá. Então aquela lá da Bahia, lá de. A da Bahia já está ultrapassada aquela irrigação. Uhum. É? Ah, a gente fala assim, viu, Jorge? Porque eu. Vila Raga, ele tem uma horta orgânica. Ali, uma horta orgânica. E se a gente precisar comprar alface, couve, tudo orgânico lá do na obra social. Na obra social, já lemos, né? Uhum. O Paulinho que anda entregando, ele que faz a entrega das hortaliças, viu, Jorge? Então, ele trabalha. Tá aposentado já, Vila Raga? Já, sim. Já aposentou. Uhum. Você trabalhou muito tempo em Jacareí, na... Em Jacareí, sim. Na Enkel, né? Na Home Haas. Ah, Home Haas. São 8 horas e 24 minutos, só lembrando a todos os nossos ouvintes que a Feira do Livro Espírita iniciou, né, ontem, e vai até a semana que vem, né, no domingo que vem. Então aproveitem, preços bons, boas promoções... aberto todos os dias, e as pessoas aproveitam esse tempo para comprar livros bem baratos, né? Porque os livros são 50%, até 50%, 40%, 30% de desconto. Vou colocar uma chamadinha aqui só para o pessoal ficar alerta nas promoções que tem lá, viu, André? Uma chamadinha da feira. Quatragésima quinta feira do Livro Espírita. 22ª Feira do Livro Espírita Infantil, de 19 a 28 de agosto de 2016. No Largo São Benedito, Centro, São José dos Campos, em frente à Praça Afonso Pena. Atendimento das 9 às 22 horas diariamente e somente no dia 28 de agosto, domingo, até às 15 horas. Veja a seguir algumas obras que você encontrará na Feira do Livro Espírita. Da EBM Editora, romance inspirado de Francisco Ferraz Batista, Testemunho pelo Cristo, de R$ 52 por R$ 29. No Rumo da Felicidade, de Valdo Franco por Joana de Ângeles, de R$ 27,90 por R$ 15,50. De Carlos Eduardo Milito e Marcos Cunha, A Vida é Mais, Jaqueline, Romance Espírita, por apenas R$16,50. Da editora e distribuidora Boa Nova, Meu Pequeno Evangelho. Ensinamentos de amor em forma divertida. Com a Turma da Mônica, de Maurício de Souza, de R$31,90 por R$18. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1858, de Allan Kardec, por apenas R$16,50. De Gisete Marques, Quando o Amor Triunfa, de R$39,90 por apenas R$19,50. Da Lumen Editorial, Construindo um Caminho, do Espírito Xélida, através de Eliana Machado Coelho, por apenas R$26. É Preciso Algo Mais, Romance Espírita de Elisa Maselli, de R$41,90 por R$23,50. Espírito Antônio Carlos, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Na Sombra da Montanha, de R$31,90 por R$18. Da Apetite Editora, Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, Romance do Espírito Antônio Carlos, O Caminho das Estrelas, de R$34,90 por R$17,50. Jesus e a Arte de Vencer Desafios, de William Sanches, de R$29,90 por apenas R$15. Os animais têm alma, evoluem, encarnam. Animais Nossos Irmãos, de Eurípides Kuhl, de R$33,90 por R$17. 45ª Feira do Livro Espírita e 22ª Feira do Livro Espírita Infantil, de 19 a 28 de agosto de 2016. Confira. São 8 horas e 28 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o Carlos Villarraga falando sobre o papel dos espíritas na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. O título está grande hoje do tema, né, Jorge? Tá. Mas agora que nós vamos para o nosso comercial, né? Aquele lá só foi a chamadinha da feira, para o pessoal saber que a feira está aí e vocês viram os preços aí, né? Pode ir lá na feira que vocês vão. Tenho certeza que vocês vão conseguir comprar livros muito bons, né? Os principais títulos aí da doutrina espírita nós temos lá. E vocês podem adquirir por um preço bem abaixo do que nós estamos acostumados a ver normalmente. Então vale a pena ir lá e adquirir. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, são baratinhos mesmo, aqueles evangelhos que a gente compra para doar nas casas espíritas, para as pessoas que vêm a primeira vez no centro. Tem que aproveitar essa oportunidade, porque... E não tem limite, você pode comprar quantos evangelhos quiser, que se acabar os evangelhos lá, eles mandam trazer na mesma promoção. Já aconteceu isso, a gente chega lá e pega uma grande quantidade, e ter acabado na feira, eles mandam buscar na editora, e a editora vende pelo mesmo custo, porque a editora sabe que é para feira, vende no preço da feira, né? Vamos, são 8 horas e 29 minutos, diga. Nós só precisamos dar um alô para quem quiser participar do seminário do Haroldo Dutra, para fazer a inscrição lá na feira, né? Se tiver ainda, né? É bem capaz que não tem. Eu ouvi dizer ontem que já estava quase acabando, né? Quem tiver condições pode dar um pulinho agora cedo lá, porque não deve ter mais não, porque ontem mesmo já tinha, parece que eram 300 lugares e tinha gente que já estava falando que estava no 260, alguma coisa assim, né? Essa é seu? Sim. Olha, 371, é difícil achar ainda, mas alguma coisa. Eu fui ontem na meio-dia. Meio-dia? Então não é difícil, para conseguir é difícil. E a feira começou praticamente ontem, né? Exatamente, a abertura da feira mesmo foi ontem, né? Teve a palestra na sexta-feira, mas a abertura mesmo de manhã na feira foi no sábado de manhã, ontem de manhã. Mas a gente sabia que para trazer o Haroldo era muito concorrido mesmo, mas infelizmente o pessoal não conseguiu arrumar um lugar maior ainda para trazê-lo, né? Mas das próximas vezes com certeza a gente consegue um lugar bem maior aí dá para levar todo mundo, porque ele nunca esteve aqui em São José dos Campos, então a expectativa era grande mesmo para trazer o Haroldo aí. Até nós queríamos trazê-lo aqui no programa, né? Mas ele tem um problema, que ele vai viajar 6 horas da tarde e ele vai embora, né? Certo. Vamos então para o nosso intervalo comercial, falando que o Rodrigo ontem esteve lá no Ari Rangel. A semana passada também foi interessante que nós lemos, o Ari recebeu a carta do Alamar Regis, nós colocamos aqui no lemos aqui no rádio e já bateu o recorde já de acessos aí, né? Estava 1.500 a semana. Não, não, tem 6 mil e pouco já, né? Pessoas que leram a carta. Então e ontem o Rodrigo esteve lá no Ari. E lá, para surpresa também, ele e o Helder tiveram no Ari e receberam a carta da doutora Tânia. Né? Tânia Fregoreza. Exatamente. Né? Receberam a carta dela, uma carta muito bacana também. E mais tarde nós vamos ler essa carta aqui, hoje ainda também. Né? Vamos ler essa carta aqui, que tem muita gente na expectativa. As pessoas que frequentavam lá a casa da doutora Tânia estão nos ouvindo, né? Estão na expectativa da carta e nós vamos ler ela aqui também. Daqui a pouco, aguarda aí um pouco que daqui a pouco a gente lê. Nós estamos preparando aqui os esquemas aqui para ler a carta, né? Então vamos para o nosso intervalo comercial com a música, a música Natureza, que está no CD do Grupo Castelano, Novo Tempo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o Evangelho através da música. Contemplando a natureza, todo verde a me mostrar. Na distância o sol poente, anunciando o fim do dia, que a noite vai chegar. Olho o céu todo estrelado, vejo a lua prateada, quanta luz, quanto esplendor. No horizonte o infinito, nosso mundo é tão bonito, sinto as mãos do Criador. Nossas flores são tão belas, os jardins na primavera, é a presença do Senhor. Tanta beleza só me traz felicidade, o som da me faz cantar, os passarinhos despertando a madrugada, tudo que sinto me dá força para amar. Viajando pela estrada, contemplando a natureza, todo verde a me mostrar. Na distância o sol poente, anunciando o fim do dia, que a noite vai chegar. Olho o céu todo estrelado, vejo a lua prateada, quanta luz, quanto esplendor. No horizonte o infinito, nosso mundo é tão bonito, sinto as mãos do Criador. Nossas flores são tão belas, os jardins na primavera, é a presença do Senhor. Tanta beleza só me traz felicidade, o som da mata me faz cantar, os passarinhos despertando a madrugada, tudo que sinto me da força para amar. Tudo que sinto me dá força para amar. Tudo que sinto me dá força para amar. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com o nosso companheiro de doutrina, o colombiano Carlos Villarraga, que é presidente do Centro Espírita Divino Mestre, desenvolvendo o tema O Papel dos Espíritas na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Então nós estamos aí. E a pergunta, Rodrigo, para os nossos ouvintes? Bom, a pergunta para sorteio dos dois livros lá de lançamento do Bacelli, né, do irmão José e do Dr. Inácio, é a seguinte: as pessoas já estão conscientes da necessidade de conservação do meio ambiente? Então, entra aí, ligue para nós no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 e responda a pergunta para sorteio. Também tem, lembrando que a gente também tem um WhatsApp, que é o 12981110474. Então eu já postei essa pergunta tanto no WhatsApp quanto no Facebook. Então eu vou repetir a pergunta aqui. A pergunta é: as pessoas já estão conscientes da necessidade de conservação do meio ambiente? Então deixa lá no nosso Facebook também, facebook.com/programa Vivência Espírita, ou pelo WhatsApp, ou liga aqui pra gente e deixa aí seu comentário. No final do programa a gente vai sortear os dois livros para vocês. Então vamos continuar aí? Bem, pois não, fala. Não, eu queria perguntar para o Carlos o seguinte: a gente não precisa ir muito longe, não, em tempo, ou voltar no tempo, para ver a diferença que o planeta está. É aparente, está aos nossos olhos aí o que está acontecendo com o planeta. E aqui a gente pode falar especificamente do lugar onde nós estamos morando, aqui do Brasil, né? Na década de 1960, aqui, da década de 60 para 70, aqui em São José dos Campos, por exemplo, era uma cidade muito fria mesmo, fria, né? Tanto que era cidade de tratamento de pessoas com problemas pulmonares aqui na cidade. Era uma cidade conhecida no Brasil todo como uma cidade onde se tratava as pessoas que estavam com tuberculose. Uhum. E depois o tempo foi passando, esse clima mudou totalmente. Hoje faz frio, mas não faz mais frio igual antigamente. Em todos os lugares do Brasil que a gente vai, é muito diferente o clima. Não, as estações, elas estão misturadas, né? Não existe primavera, verão, outono, inverno. A gente não vê mais isso. Nós estamos na primavera e tem verão no meio, tem inverno, tem todas as coisas junto. Tudo isso, Villarraga, é consequência do nosso próprio desmando, do nosso própria extravagância que nós fizemos com o planeta? Certo. E nesta semana eu estive em Houston, nos Estados Unidos, num treinamento sobre as causas climáticas e suas soluções, que foi ministrado pelo Al Gore, que foi vicepresidente dos Estados Unidos e Premio Nobel da Paz. Uh-huh. Onde foi analizado isso y mostraron las últimas pesquisas realizadas por diversos cientistas del mundo. La temperatura del planeta tiene aumentado en promedio 1 grado centígrado. Uh-huh. Solo que eso es un promedio. Tiene algunos lugares que tiene aumentado 3, 4, 5 grados centígrados. Y aquí, por ejemplo, en los valles de Paraíba, la mudanza, aumento de temperatura es significativa, como usted mismo mencionó, por mudanzas, por ejemplo, a represas que fueron uh-huh. feitas, desmataron bastante área y eso causa una variación en la temperatura media del ambiente. Entonces está aconteciendo. O planeta tiene, en los últimos 15 años, han sido más quentes en la historia desde que se tienen registros. Se tienen registros desde 1880 y los últimos 15 años han sido más quentes. Y el año pasado, 2015, fue un más quente en la historia. Y el mes de julio fue el más quente en toda la historia de nuestro planeta. Uh-huh. Poxa vida. Villarraga, o que que nós podemos fazer? Tipo assim, né? Porque quando a gente fala também nesse sentido, parece que quem está querendo consertar o mundo está querendo consertar de hoje para amanhã. E a gente uhum. sabe também que não pode ser assim. Uhum. Né? O que que nós temos que fazer? Porque para nós conseguirmos o retorno, a gente tem que fazer algo a longo prazo, que é isso que está querendo ser feito. Uhum. Mas parece que tudo que o mundo conversa, parece que não chega nas pessoas assim, não sei o que acontece ainda, porque dá a impressão que a visão teria que ser ao contrário, a gente deveria olhar para cima, não de cima está sendo olhado para baixo, né? Uhum. Então nós é que devemos começar, e a conscientização, por exemplo, nós temos que plantar muito, não é isso? Porque tudo que se desmatou é que prejudicou, e hoje nós teríamos que fazer o retorno, teria que começar de novo e fazer isso outra vez. Eu estou correto em falar isso? Está correto. E esse foi um dos compromissos do Brasil no Acordo do Clima em Paris. Tem que reduzir 43% as emissões dos gases de efeito estufa e recuperar, acho que foram 45 milhões de hectares de área desmatada. Uhum. E 12 milhões de áreas degradadas. Uhum. Então, você falou muito certo, nós temos que plantar mais e em mais lugares para recuperar muito de essa área verde, que é importante para o controle da temperatura. Uhum. Mas é interessante, né, Vilar, que muitas pessoas dizem que o Brasil é o pulmão do mundo, aquela coisa toda, mas não se fala, por exemplo, que os Estados Unidos praticamente acabou com as florestas dele, na Europa, né, está tudo limpo. E por que nós temos que praticamente carregar nas costas essa coisa de salvar o mundo aí do meio ambiente? Acho que antes essa era a ideia, agora já não é tanto. Não é tanto. Brasil e Estados Unidos e China assumiram que eles são os maiores poluidores do mundo. Assumiram. O ano passado houve um acordo entre o presidente Obama e o presidente da China para um trabalho em conjunto para reduzir as emissões. Eles são os dois países mais contaminantes. E estão trabalhando. O maior produtor de placas fotovoltaicas do mundo é a China. Placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica através do sol. Uhum. Ah, e o Brasil é um país de tanto sol e não tem ainda esses projetos? Ainda não, infelizmente. Os impostos são muito caros aqui para fazer a instalação. Nós estamos tentando fazer uma instalação de placas fotovoltaicas na obra social, se lo vemos, e o custo é demasiado alto. E a maior parte, mais da metade, são impostos. Uhum. Então, é imposto? Sim. Porque é importado. E a energia eólica? Eu estive agora no Nordeste, e lá no Lago de Sobradinho, por exemplo, né, a gente vê, e tem até uma grande empresa que abriu em Juazeiro da Bahia também, para construir esses... Seja para falar na linguagem vulgar, é aqueles cataventos grandes, né? É, aquelas hélices gigantescas lá, que é para produzir energia eólica. Mas parece que o pessoal está cheio daqueles negócios lá, mas parece que a gente não vê também. Tem que ser muita coisa para produzir pouca energia, é assim? É. No Nordeste do Brasil tem sido construídas várias usinas eólicas, que estão gerando. O problema é que foram construídas e não... as linhas de transmissão não foram construídas na mesma velocidade, então não estão levando a energia, infelizmente. Não, é isso que eu falo, eu vejo o negócio, aquele monte de negócio, que é a coisa mais linda do mundo, você vendo de longe, são gigantes mesmo. Fala, mas está funcionando? Fala, não, mas meu Deus do céu, mas é igual quando compraram os trens lá do exterior, você lembra, em São Paulo? É. Mas as linhas de trem não cabiam os trens. As bitolas não cabiam, né? Então fica aparecendo essas coisas aqui, né? Não, e tem outra coisa. Estão fazendo aquela usina Negromonte lá, acho que no Pará, né? Sim. Mas e a linha de transmissão para trazer essa energia para cá? Jorge, então é interessante, né? É como o pessoal quer construir hospital. Ah, precisa de hospital. Construir hospital não é tão difícil. O duro é manter Isso. Esse hospital, né? Exatamente. E a gente vê que aqui no Brasil eles fazem... Eu lembro quando a gente estudava economia, a gente via que aqui no Brasil a nossa economia começou a desenvolver de maneira errada. Eles começaram a construir carro sem ter a siderurgia para fazer as placas as placas para fazer o carro. Então tinha que importar as placas. Quer dizer, fizeram a maior siderúrgica do Brasil no lugar que não tem nem lugar para... Não tem minério, não tem transporte, que era Volta Redonda, né? Quer dizer, o desenvolvimento maior era aqui no estado de São Paulo, e trazer de Volta Redonda até aqui, o ferro era um absurdo, né? Então são coisas que a gente vê que o Brasil precisa melhorar nessa parte, né? Não, o Brasil tem um potencial imenso para gerar energia solar. Uhum. É. A Alemanha, que recebe menos energia solar por ano, e já é uma potência mundial, já estão gerando bastante da sua energia através da energia solar. Nós aqui poderíamos ser quase autossuficientes. Uhum. É, aqui, por exemplo, lá no norte tem sol o ano inteiro. Exatamente. Uhum. É, porque eu lembro que eu saí daqui para abrir uma semana espírita lá na Paraíba, saindo daqui todos encapotados, quando chegando lá dá para andar de bermuda, andar de chinelo, tranquilamente. E não tem inverno lá, né, Jorge? Lá na região norte e nordeste. É, no Nordeste é difícil, tem vento. É. Mas o pessoal sente frio lá, com 30 graus, o pessoal põe blusa. Agora mesmo estava super agradável, né? Eu lá o mês passado, estava muito agradável. Estava lá 28, 29, né? O pessoal com 20 graus ninguém sai na rua, porque isso aí vai morrer de frio, né? Porque ninguém está acostumado. Mas é interessante. Agora, vento tem muito. Por isso que, poxa vida, na hora que estiver funcionando aquilo lá, tem bastante energia, porque venta demais. Porque é muito aberto, né, também. Um dos compromissos do Brasil, né, para o Acordo do Clima, que foi aprovado pelo Senado na semana passada, é que até 2030 o Brasil se comprometeu a gerar 45% da energia de energias renováveis, como a eólica e a solar. Então, temos bastante trabalho pela frente. É, bacana. Mas é interessante a gente ver também isso, porque a gente não vê muito por aqui, né? E quando a gente chega lá, que a gente vê aquelas torres gigantescas, com aquelas hélices lá, né? Porque quando a gente vai para o Lago de Sobradinho mesmo, saindo assim uns 10 quilômetros antes, você já enxerga elas lá em cima, né? E quando vai se aproximando, você vai vendo como que é gigante o tamanho, né? Então, é muito bonito mesmo, mas... Aí você fala, tá funcionando? Eu falo, não, não tá funcionando. Eu quero ver aquele negócio rodar lá. Não, eu preso do projeto. Deve ter sido um. E para terminar, é um X o projeto. Vai terminar 2X, 3X, quer dizer, aquela coisa absurda que acontece no nosso país, né? Mas vamos voltando. Você falou em três pilares da parte do desenvolvimento sustentável, que é a justiça social, a conservação do meio ambiente, e qual seria a outra? A prosperidade econômica. A prosperidade econômica. E daí, como é que fica? A gente parece que a prosperidade só se desenvolve fazendo uma série de agressão ao meio ambiente. Isso teria que mudar, Villarraga? Sim, isso tem que mudar fundamentalmente. Até agora, o modelo nosso de crescimento econômico é produzir mais e mais, usando mais e mais recursos. Mas temos que mudar isso. Como comentávamos antes, a energia solar é uma fonte de geração de empregos muito grande. Muito mais pessoas que, por exemplo, as indústrias de petróleo ou de carvão. Então, nós temos que mudar para outras tecnologias que... tem menos, muito um menor impacto no meio ambiente. Uhum. Então, me diga uma coisa, Villarraga, nós vimos aí que o petróleo é um produto que vai ter fim. E como é que ele está se gastando tanto nesse para criar tantas usinas aí, se a gente está percebendo que caiu o preço do petróleo, diminuiu o consumo também da gasolina, porque tem outros derivados. E como é que fica? Será que nós não estamos fazendo coisas erradas, quer dizer, desenvolvendo uma indústria petrolífica caríssima, quando daqui a pouco vai parar esse petróleo? Ou dá para usar para outros produtos? É uma visão que eu acho não está no caminho certo, porque tudo mostra que é um dos problemas que temos é a queima dos combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão. Este tipo de tecnologia não vai ter muito futuro. Nós precisamos ir para energias renováveis, o sol, o vento, o geotérmico, tudo isso. Mas isso depende da política pública, que nós temos que ir mudando. Uhum. Eu tenho eu esqueci agora o nome do... É um seriado que passa sobre cosmos, né, da Carl Sagan. Exato. E científico, né? Uhum. Ele conta até de um cientista nos Estados Unidos que ele tinha identificado uma substância no ar que soltava pelo gás carbônico dos carros, né? Isso originado por causa da gasolina, né? Do petróleo também, e que eles colocavam esse combustível que soltava no ar também prejudicava as pessoas, né? E é muito interessante que foi uma luta muito grande contra esses grandes empresários, né, que produzem o petróleo, porque isso barateava o custo, né? Então, assim, tem muitos interesses comerciais também que divergem também com o interesse público em termos da saúde, em termos do meio ambiente e tudo mais, né? Uma coisa que eu achei interessante também, que eu acho que a tecnologia está ajudando muito, né, que é um estudo que eu vi há muito tempo atrás de um doutor que era diretor do INPE no Maranhão, que ele estava desenvolvendo um motor baseado em gravidade, né, em célula da gravidade. Tudo estava muito em patente e tudo mais, mas ainda eles estão... Eu vejo que existem algumas iniciativas para trabalhar essas energias renováveis, né, que não depende de gastar um recurso do meio ambiente para poder gerar energia, né? E outro ponto importante é a gente se questionar sobre o consumismo. As pessoas compram muita coisa que não serve para muito, só para atender a vaidade, o orgulho, o negócio de poder, de ter mais, quando o mais importante é ter melhores relacionamentos com os outros seres humanos, ajudar o nosso próximo e deixar de comprar tanta coisa que só é mais e mais recursos usados de uma maneira supérflua. E Chico falava mesmo, né? O homem feliz é o que tem menos necessidade. Exatamente. É porque a gente percebe que, por exemplo, o lixo eletrônico, esse é um problema para a nossa economia, problema para o meio ambiente? Sim, é um problema sério, porque o lixo eletrônico tem muitos metais pesados, que são bastante poluentes e geram problemas de saúde. Vamos dizer, os computadores, a televisão antiga, né? Todos eles têm metais pesados que causam problemas de saúde. Mas na Europa já estão conseguindo desenvolver um meio de reciclar esses produtos eletrônicos. Aqui no Brasil ainda não existe nada. Acho que tem uma ou duas companhias só que fazem isso. Mas é pouco ainda, nós precisamos mais. Porque, Carlos, esses tempos atrás foi descoberto num porto aí lixo tóxico que o pessoal mandando para cá, né? Quer dizer, essas malandragens tem no mundo ainda, né? E também até mandar para o alto. Tinha esses projetos aí. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, esse é um dos problemas sérios que existem no mundo, que países desenvolvidos enviam para países em desenvolvimento todo uma boa parte do lixo, especialmente lixo eletrônico. Mandam para alguns países da África, aqui inclusive para o Brasil também, alguns países de Ásia. E as pessoas está transferindo o problema do seu país para outros países que têm menos recursos. É um problema sério. E existe, por exemplo, dentro da ciência já existe mecanismo de você acabar com isso, destruir isso, tipo assim, que eu penso assim, se eles são tão desenvolvidos e não estão conseguindo desmanchar, dissolver, desintegrar essas coisas, é porque a dificuldade é muito grande ainda, né? Sim. O que estão pensando é de uma forma diferente. Tem que fazer esse tipo de aparelhos, mas usando menos matérias-primas e menos matérias-primas que sejam tão poluentes para o meio ambiente, porque depois não vamos ter o problema. Então, o problema, temos que resolverlo na causa. Porque o que a gente vê aqui no Brasil, agora está até diminuindo, né? Mas, por exemplo, as garrafas PET aqui eram um enfeite total, né? Qualquer rio que a gente passava por aí, você só via garrafa PET andando e até pneu. Sim. Pneu, né? Pneu e garrafa PET boiando nos rios. Hoje parece que o pessoal, essa consciência parece que a gente já tem e a gente vê bem menos também, né? É, porque a garrafa PET já tem tecnologia para ser reciclada. Já tem, por exemplo, tecidos que são feitos de garrafas PET. Eles misturam com algodão e fazem camisetas e vários outros coisas para vestir. Os pneus já tem tecnologia para recuperar, separar os componentes. Aqui no Brasil já tem várias companhias que fazem isso. Então, bacana. Ô Rui, o Rodrigo vai passar aqui o pessoal que já está participando. Eu só queria ver o primeiro que entrou aqui hoje foi o Maurício Tomé, né? Ah, rapaz. Então ele está falando. Eu recebi a mensagem da esposa do Maurício, que vale a pena, viu, Jorge? Não, também bacana. Eu conversei, ele da também Patrícia. a gente estava acompanhando, né, o Facebook que eles criaram para poder participar para a gente do que estava acontecendo. E com o Maurício também eu conversava no particular, né, dando a força, né, que a gente, o sentimento que a gente estava aqui e a torcida que a gente estava para ele se recuperar logo. E graças a Deus ele já está dando tudo certo, né? Ele está aqui participando aqui, ó. Ele já tá respondendo a pergunta, né? Que é a pergunta sobre, ele está falando que pouco, né? Pouco, mas sobre a consciência da ecologia, pouco. Mas as novas gerações estão exigindo isso de forma mais efetiva. Então só queria falar para o Maurício, Rui, que para ele se recuperar logo, porque nós vamos, semana que vem, eu e o Rodrigo vamos para Goiânia, para o encontro dos amigos do Chico, mas quando a gente voltar, a gente quer que logo que ele já possa sair de casa para ele vir aqui no programa também, né? Ele vem aqui para fazer um programa com a gente, já arruma uma matéria lá, assim, tipo assim, como a gente ia, assim, fazer uma viagem no espaço e voltar, né? Porque foi difícil a situação do Maurício, né? Não, mas ele passou por cinco cirurgias e coisas, assim, pesadas mesmo, né? Então, mas a força do Maurício, assim, de fé e de ser positivo, né? Que isso ajuda demais, de estar na mente dele que ele ia passar por essa... A gente sentia isso o tempo todo e tinha certeza que ele ia voltar aqui, né, pra gente. Mas você não tá falando pro Maurício que você falava pra mim, né? Que Deus achou que eu tinha que ficar aqui e não podia... Não você foi diferente do Maurício. Você morreu lá uns 5 minutos, não foi? Que deu uma parada cardíaca, mas deu quando três olharam... paradas cardíacas. Quando olharam lá pra ele, falaram, não, esse aqui não, isso, não, esse não, não serve voltar. Aqui pra cá, não. Pode voltar, né? Pode voltar e dar um jeito, né? Aí teve que voltar aqui e falou, você está pensando que já está na hora de você vir aqui? Você tá enganado, você não tem merecimento para isso. O Maurício teve merecimento para não ir, né? Eu também não ir, ele não teve merecimento ainda para ir, tem que ficar muito mais tempo aqui. Tem que dar, né, trabalho para os outros. Tem que ficar muito aqui, mais tempo. Então, a gente quer que ele se recupere logo para poder ele vir aqui fazer um programa com a gente, para a gente falar sobre isso e muitas outras coisas, né? Eu sei que o Maurício teve tantas pessoas que apoiaram ele nesse momento, que não vai dar tempo dele ir atrás de todo mundo para agradecer, não. Ele tem que vir aqui no programa e falar no ar isso aí, né? Fazer esse depoimento aí para as pessoas. Como, né, passar por 5 cirurgias e está firme, né? Exatamente. Tá, já está respondendo ali já. Mas deixa o Rodrigo falar do pessoal que está passando. Pessoal, o Maurício respondeu aqui, lá no final ele falou, vou sim, com muito prazer, agradeço o carinho. Então, ó, já tá combinado, combinou ao vivo, já era, tá, né? Selado. Aqui, quem participou no Facebook foi o nosso irmão Aécio César, que é colunista também do nosso site Vivência Espírita. Ele manda bom dia à equipe do Vivência e ao entrevistado. Quanto à resposta, podemos observar que o homem está se suicidando indiretamente, consciente do seu final nada agradável. Cada um de nós fazer a parte que nos compete para que tenhamos uma vida mais sustentável. Forte abraço a todos. E também o nosso irmão Forcato, ele deixou uma mensagem, mas a mensagem acho que deu um problema aqui, Forcato. Eu pedi até para você reenviar novamente. E como ela é um pouco grande, acho que o Facebook rejeitou. Até pedi para o Forcato enviar novamente aqui para a gente. E no WhatsApp, quem entrou aqui foi o nosso irmão Ari Rangel, médio lá de Taubaté. Depois a gente vai comentar a carta também aqui da Tânia, a gente não está esquecendo, não. Ele manda, bom dia, queridos irmãos vivencianos. Pegou, né? Excelente o programa de hoje. Acho que ainda não estão, né, respondendo a pergunta se estamos conscientes do meio ambiente, né, da conservação do meio ambiente, principalmente os filhos da pátria do Evangelho, que precisam ser reeducados. Hoje, principalmente, o agronegócio é um grande devastador do nosso planeta. Precisamos repensar o nosso consumo e tomar atitudes ambientalmente corretas. Não teremos um planeta de regeneração gratuito, cruzando os braços. Precisamos de progresso sustentável e não do jeito que tem sido, onde a causa é necessariamente as nossas escolhas. Bom domingo a todos. Legal. E o Antônio Bessa também entrou aqui, manda bom dia. Estamos melhorando. As novas gerações já estão mudando a atitude, porém algumas empresas e países ainda colocam seus interesses econômicos imediatos acima da segurança. É uma luta longa e desigual. Emprego versus sustentabilidade. Eu queria comentar aqui também, antes de continuar lendo alguns outros, o lançamento do CD da Margarete Áquila, que vai ser terça-feira, na terça-feira agora, dia 23 de agosto, lá na Casa Consoladora, às 19h30. Quem quiser comparecer, vai ser lá na rua Guapiaçu, 75, lá em São Paulo, lá na Casa do Consolador, lá perto do metrô da Árvore. Então a Margarete Áquila está lançando esse CD novo aí, Ecos da Paz. Então eu postei aqui no WhatsApp, também no Facebook, os contatos, tem o site dela, margareteacla.com.br. E a gente vai tentar dar um pulo lá para transmitir na rádio também o lançamento do CD, porque ela é muito boa. A gente está até tentando trazer ela aqui. Até a Mônica, ela é fundadora junto com a Mônica de Medeiros, na casa. E a gente está vendo a agenda dela para vir aqui também no programa. E mandou, a Adeli mandou um bom dia, vivencianos. Acredito que estamos começando a ficar conscientes devido às consequências que vivemos em decorrência da devastação do meio ambiente. Abraço a todos. E a Marta Mara mandou bom dia a todos. Acredito que a população mundial está começando a despertar para a conservação do meio ambiente. Quando o homem perceber que faz parte da natureza, ele começará a conservar o ambiente que vive. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação aqui. Continue participando com a gente. E aí a gente vai sortear os dois livros do Marcelo lançamento no final do programa. E a pergunta é: as pessoas já estão conscientes da necessidade de conservação do meio ambiente? Então, dá tempo ainda de mandar as respostas para a gente, né? São 9h06. Vamos para mais um intervalo comercial. É, agora com a música da Elizabeth Lacerda. Também o título é Natureza, o mesmo título da outra música. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. De vida, eu sei, sou seu céu. Sou a floresta, rio e mar, estrela cadente, sou chuva tão fresca que cai lá do céu. Sou na natureza. Sou na natureza. Então cuida de mim, cuida de mim. Vou cuidar de você, vou cuidar de você. Preciso viver, quero viver em paz com você. O reino animal, o vegetal, o mineral, querem viver, precisam viver em paz com você. Então cuida da vida, da abelha rainha, planta sementes de amor pelo chão, cuida do nosso planeta. Sou na natureza. Sou na natureza. Então cuida do amor, do amor pela terra, do planeta. Todos os seres, florestas e mares precisam de nós, de amor.

lhes fornece o mais extraordinário plano de saúde. Um plano de saúde sem carência, sem restrições, sem cotas específicas de utilização. Um plano de saúde que lhes garante vida inesgotável pelos séculos dos séculos. Um extraordinário legado que se chama imortalidade. Deus te ama e tu percebes. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde tu estiveres, ele estará sempre contigo. São 9:01. Esse é o momento Gigavalho. Jorge, pedi para o Vila Raga comentar que coisa linda essa mensagem. Muito bonita. E que CD que está? Essa? No Momento Espírita número 22. 22, esse, tá, esse é novo. É mais novo, né? É, o, é mais, o mais novo é o 27. Ah, né? 27 já. Mas esse é um dos. Né, porque eles lançam sempre o CD, mas essa mensagem a gente nunca tinha passado aqui, não. Foi a primeira vez que nós passamos ela. Vila Raga, o que você tem a dizer sobre essa mensagem? Sim, uma linda mensagem e me chamou muito a atenção que faz um chamado para a gente prestar mais atenção às questões da natureza. E eu acredito que um dos problemas que nós temos, especialmente nós que vivemos em cidades urbanos, nos temos afastado da natureza. Nós sabemos o valor que ela tem, a beleza que tem, e por isso não cuidamos. E a gente não cuida o que não conhece. Yeah. E acredito que esse é um dos problemas. Nós estamos muito longe realmente de apreciar toda a beleza que tem a natureza. E também mostra essa mensagem, a dependência que nós temos da natureza para a nossa sobrevivência. Os alimentos, o ar, a água, dependemos disso para a nossa sobrevivência, para continuar nosso caminho de crescimento espiritual. Muito bacana. É emocionante essa mensagem, né? É bem poética, né? É, muito bacana mesmo. Sensível. Porque é interessante a gente, às vezes, quando eu pego os CDs do Momento Espírita, né, quando chega lá no Mário, lá na livraria Casa do Caminho, eu chego lá e olho os títulos, né? E às vezes o título não tem nada a ver com aquilo que você vai escutar depois, porque essa estava uma incrível história de amor, né? É. E aí eu escrevi até entre parênteses depois, na hora que eu passei para o comprador, escrevi entre parênteses Deus na natureza, né? Deus nos deu a natureza, só para saber que, senão você fica pensando que é outra coisa que vai ser falado. Quer ali, né? Falar, né? De Romeu e Julieta. É. Mas aí tem muitas mensagens que eu já sei quando é que você tem que colocar ela, então eu escrevo do lado, né? Do título eu escrevo do que ela está falando, para poder a gente colocar nos momentos certos. Vamos encerrar o nosso momento de Gavalha, André? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Este é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso companheiro de doutrina, o engenheiro Carlos Vila Raga, que vem falar sobre o papel dos espíritas na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. O Vila Raga, ele é presidente do Centro Espírita Divino Mestre e que também é um trabalhador voluntário, viu, Jorge, cuidando da horta, a horta de produtos, como é que orgânico, chama? Orgânico. Orgânico, de produto orgânico. Então, quem quiser comprar produto orgânico, é só ir na obra social Céu Lemos, que vai encontrar o Vila Raga lá, com a mão na massa, né? Com a mão na terra. Falar em Célio Lemos também, na semana que vem nós teremos o almoço. Uma comida mineira, viu, Jorge? É, exatamente. A Adriana tinha entrado aqui e tinha pedido para mim não esquecer de falar, né? Não Adriana? De falar. Adriana lá do Divino Mestre. Né? Ah, tá. Não, Adriana, eu, Paulinho já colocou também, viu, Ah, vocês não estarão aqui domingo, né? Já colocou dois convites também à disposição dos nossos ouvintes. Estaremos lá em Goiânia, no evento do Chico Xavier, no nono evento, o encontro dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, né, e suas obras cristãs. Vai ser lá em Goiânia essa edição, né? E no próximo ano vai ser aqui, né, Jorge? Próximo ano vai ser aqui. E hoje tem reunião para discutir sobre esse assunto lá no Paulo de Tarso às 15 horas. Exatamente. É isso? Com um ano de antecedência aí, né? É. Só comentar que a Ludmilla entrou aqui no WhatsApp, mandou um bom dia, Rodrigo. Por favor, fale aí na rádio que eu agradeço imensamente a participação do Jorge, Luizinho, Paulo e Leia na nossa primeira noite da pizza com Saraal. Graças a eles e a todos que participaram, podemos concretizar este evento idealizado e incentivado pelo querido Alamar. Foi um sucesso e vamos continuar. Grande abraço a todos. Eu tenho que convidar também o pessoal para sábado, viu, Jorge, lá no Fraternidade Paulo de Tarso. Isso, é mais esse recado aí que tinha que dar. É tarde da torta e pintura mediúnica, com as médiuns Agnes e Amália. Ela também traz mensagem, viu, Jorge? Elas trazem mensagem para as pessoas que estiverem ali e que houver condições. Dia 27 de agosto, às 14 horas. A Fraternidade Paulo de Tarso fica na rua Casimiro de Abreu, número 4, no Jardim Maringá. Isso, só para lembrar então do almoço lá no Célio Lemos, domingo, dia 25 de agosto, às 12 horas, como existe todos os últimos domingos do mês, o almoço lá no Célio Lemos. Então será comida mineira, né? Ó, frango à moda caipira, quiabo, tutu de feijão, couve-manteiga, carne suína, mandioca, né? Quirelinha, com linguiça calabresa, saladas, né? E criança de 5 a 10 anos é apenas R$12, porque o valor da comida para comer à vontade é R$25. Já é tradicional o almoço do Célio Lemos, todos os últimos domingos do mês. Então a gente convida vocês, que esse é especial como todos, mas é muito legal. Comida mineira é muito legal. Comida mineira é aqui mesmo, viu, Rui? Porque é onde a gente come mais comida mineira. Eu acho que é aqui em São José dos Campos, Taubaté, assim. Eu acho que come mais até do que lá em Minas. É tradicional. Tem a história lá do Bacelli que você contou aí, que o Bacelli... O Bacelli, a gente estava preocupado com ele, com a alimentação, né? Preocupado com a alimentação. E até um amigo seu lá, que é muito amigo dele lá de São Paulo, cuidado com o Bacelli. O Bacelli já está ficando de idade, vocês têm que tomar cuidado com a comida dele. Aí eu cheguei e fui levar ele no shopping para almoçar. Aí eu falei, ó, ali tem um restaurante japonês, ali tem uma comida ali mais leve, ali tem comida. Ele falou, não tem um lugar que tem comida mineira aí, não? Tem, vamos lá. A primeira coisa que ele fez foi colocar uma bisteca no bateu. A bistecona de porco. Mas é isso aí, né? Mas vale a pena ir lá. Aí o Vila Raga faz parte da diretoria do Célio Lemos, né? Nós estamos esquecendo aqui de dizer que ele faz parte. Não, a gente já está falando que ele é o dono da horta. O dono não, né? Não. É o responsável pela horta orgânica, né? Que incentiva lá tudo, que, né? Que com certeza foi ele que foi o responsável para criar a horta orgânica lá, né? E é de lá, o Vila Raga é de lá também. Que a gente viu, o Célio Lemos é a obra social mais ligada à USE, né? A USE que dá sustentação para o Célio Lemos. É, que fica do lado do Seara de Luz, lá no Jardim Paulista. E que está organizando a Feira do Livro Espírita aqui dessa semana aqui, né? Isso. Bom, vamos lá? Nós temos que também, nós prometemos que a gente ia ler a mensagem, né? A mensagem da doutora Tânia, porque o Rodrigo, para quem não ouviu no começo, o Rodrigo esteve ontem lá na casa de Eurípides, lá em Taubaté, e ele e o Helder, né, lá em Taubaté, e o para surpresa deles, que eles não foram lá pedir mensagem, eles foram lá visitar o Ari, né? Mas o trabalho aos sábados lá na casa de Eurípides, o Ari, ele senta na mesa e se propõe a receber mensagem se algum espírito estiver ali. E para a felicidade do Rodrigo e do Helder, receberam a mensagem da doutora Tânia. E ele vai ler a mensagem aqui pra gente. Então, era o Face, eu vi a fotografia do Rodrigo e do Helder. Ele estava era comendo, viu, Jorge? Tem uma mesa farta lá na casa do Rogério Bilar. E depois foi pro Rogério Bilar, entendeu? Foi lá pro Rogério, enfim, aí já viu, né? Não, já o Rogério tinha saído, colocou. Os caras vieram com fome lá de São José. O Rogério chamou a gente para tomar um café na casa dele lá, contar as histórias, né? Os causos, né? Os causos. E o Ari Rangel estará conosco domingo. Domingo aqui, que vem o Ari estará aqui. E é interessante que ele recebe a carta, a gente foi lá no trabalho dele, né? Lá na casa de Eurípides, e ele recebe a carta de forma espontânea. ninguém pediu nenhuma carta, ninguém fez nenhuma entrevista, né? E a mesma coisa aconteceu com o Alamar. Principalmente o Alamar, né? Que adorava fazer as coisas diferentes, né? Então ele chegou lá, nenhum de nós estávamos no presente no dia do Alamar. Então ele chegou e passou a mensagem para ele. Dessa vez, eu e o Helder estávamos lá, né? E aí, a gente, pela nossa surpresa, né? A gente nem esperava que a doutora Tânia Fregonese estivesse lá e desse essa mensagem. E ela desencarnou quando mesmo? Vocês estão lembrados? Foi no ano passado, né? Recentemente. E quantos acessos nós já temos na mensagem do Alamar, Jorge? Mais de 6 mil acessos. Mais de 6 mil mensagens. Já está para a par com a chiliana, que é a médium Mônica de Medeiros recebeu esse espírito, que é um espírito extraterrestre, né, das Pleiades, que fez aquela palestra na Casa do Consolador e a gente transmitiu ao vivo, né? O Alamar já é de outro planeta também. Alamar, chama efeito Alamar. Mas vamos ler então a carta que a doutora Tânia passou pra gente. Queridos amigos e irmãos deste lar, a paz do Mestre esteja com todos nós. Queridos Rodrigo e Helder, é com imensa alegria que venho até aqui para grafar algumas linhas do outro lado do trabalho que tivemos a alegria de desenvolver com as nossas diminutas possibilidades, mas consolando dentro do possível, aos corações saudosos de aceno daqueles que se transferiram para a vida espiritual. Ah, como é maravilhoso e movimentado o Correio Fraterno com a intervenção hercúlea dos benfeitores espirituais para que tudo saia contento e da melhor forma possível. Fiquei imensamente feliz por receber o carinho e a gratidão daqueles que tiveram a possibilidade de usar as nossas mãos e os nossos pensamentos. Mas não basta apenas querer servir. É necessário, como dizia a canção cantada há pouco, é preciso esquecer-se em serviço. Por isso, agradeço a Deus pela oportunidade que tive e hoje, usando-me de um canal mediúnico, vejo os esforços gigantescos dos nossos irmãos espirituais lançando luzes nas tristezas e sofrimentos humanos. Quem nos acompanha até aqui são os amigos e irmãos de ideal que igualmente tiveram a possibilidade de trabalhar na Seara Espírita Joseense, como nossos irmãos Allan Kambrec, Dalmo Rangel, Amaral e o nosso querido Rodolfo, o Dodô, filho do seu Rui Barbosa e da dona Regina, que se afeiçoou muito ao médium que nos serve de instrumento neste momento. Quanta alegria a nossa de estarmos aqui realizando este processo sem maiores dificuldades. Digam por gentileza ao nosso irmão Jorge Augusto Reis que seu irmão e parceiro espiritual Aurélio Augusto segue com ele e o pai Joaquim de vento em polpa, além dos muitos parceiros musicais que junto dele e o Luizinho exerce a mediunidade musical. São parceiros de sempre. É o nosso irmão Aurélio que nos pede para reforçar a parceria espiritual que se estreita mais e mais. Gostaria imensamente de dar notícias dessa nova dimensão de forma mais detalhada, mas são tão surpreendentes os acontecimentos da vida espiritual que tudo o que eu disser ainda será pouco. Pena que somos, quase sempre, cegos espirituais quando estamos matriculados na escola terrena, mas é necessário esforçar-nos para mudar. Rodrigo, meu filho, agradeço a você a imensa bondade de seus corações no instante que me transferi para cá. Confesso que não foi fácil, mas o conhecimento espiritual nos situa mais rápido na adaptação da nova dimensão. Soube por aqui que você e a sua Camila vão constituir uma linda família. Aproveito o momento para desejar tudo de bom e maravilhoso para as almas gêmeas de vocês, se assim posso me expressar. O benfeitor e irmão que te acompanha, Túlio, se prepara para que a família atinja os compromissos necessários. Tudo vem de Deus e conforme as diretrizes, não do mundo físico, mas das ligações afetivas que compõem um enredo evolutivo. Deus abençoe desde já. Escrevo a você como alguém que gostaria de acenar como a prova que somos todos fênix, que além da vida física. Por isso, deixo a vocês a minha eterna gratidão. Sou eu mesma, nem santa, nem melhor do que já alcancei, apenas mais consciente do que já fui. Meu Deus, lhes pague a todos. Quando puderem, beijem e digam a nossa Marina que estamos sempre juntas, muito mais do que ela imagina. Fique todos com Deus, bondoso de sempre. Sua irmã rediviva deste outro lado da vida. Tânia. Tânia M. Fregonese de Moraes. Linda, linda mensagem, né? E tá lá o Dodô, né? É. O interessante é que, que o Ari não conheceu a Tânia, né? Eu nem sabia que ela tinha um M, né? Depois fui pesquisar, ela tem um M, que é a Tânia Maria Fregonese de Moraes, né? E a Marina também, eu não sabia que a filha dela, a Marina é a filha. Marina. Eu não lembrava que o nome da filha dela era Marina, então eu confirmei com o meu primo, que é muito amigo da filha dela, né? E assim, como a mediunidade do Ari é uma mediunidade de... como se fala, intelectual, não é mecânica, ela é intuitiva. Então, assim, os pensamentos fluem muito rápido. Então, ele tem ali, ele me comentando depois, que sente a dificuldade ali de escrever, porque é muito rápido. Por isso que a psicografia as pessoas não entendem muito bem, porque acaba, ele tenta ir à velocidade do pensamento, mas a mão não acompanha, né? E ali ela pode ter falado o nome das duas filhas, né, também, e ele não acompanhou ali na velocidade para conseguir escrever, né? Mas ela manda esse recado para ela também, e para todos nós, né? É porque a carta que nós temos aqui, que a mensagem está aqui, né? Sim. Ele começa escrevendo bem bonitinho, depois sai correndo, sai correndo atrás do pensamento. Sai garrancho aí, que não é fácil. E é interessante que ela comenta aqui do... Só para o Alan Krambeck, ele é do Jeff, que é onde eu fiz a escola de aprendiz, ele deu aula para mim também lá. Então veio várias vezes aqui. Vezes aqui também. O Dalmo Rangel, que era o marido, né, do Ivanilde, né, da tenda de Banda Mãe Maria. Amaral, que é lá da Ami, né? Seu Amaral é da Ami, né? Então são pessoas aí conhecidas, e o Dodô, que tem essa ligação com o Ari. Então a gente sabia que o Dodô, ele ia trabalhar bastante, né? Porque acho que era o jeitão dele, ele tá mostrando isso desde que partiu para a parte espiritual. Mas agora ele descobriu esse canal aí, que ele tem muita afinidade com o Ari Rangel. E quando as pessoas precisam passar a mensagem, ele pega pelo braço e leva lá. Não, vou arrumar alguém para passar a mensagem. Só espero que ele não traga na marra, né? Para dar a mensagem. No caso do Alamar, semana passada, o Ari tava me contando que como ele reconheceu o Dodô, ele falou que viu ali o cavanhaque, então ele já reconheceu, mas ele não tinha reconhecido o Alamar, porque ele não tinha essa convivência, não conheceu presencialmente o Alamar, né? Tanto que ele não sabia quem estava passando a mensagem, só foi descobrir porque o Dodô estava falando assim: calma, Alamar, calma. Imagine a pressa do Alamar para querer transmitir, né, Jorge? Como é que ele falou? Morri, pronto. Pronto. Então, é próprio do Alamar mesmo, né? O pessoal às vezes acham que na carta tudo, ela tem que estar assim, a mesma pessoa. Quando a pessoa passa de lá, do lado de lá, como a Otânia mesmo falou, doutora Otânia, tá muito mais consciente do que era antes. Né? Então as pessoas também tomam uma consciência do lado de lá, então as pessoas esperam, não, a carta tem que ser igual, a pessoa tem que ter a mesma forma de pensar, as pessoas também podem mudar e tudo mais, e tem essa barreira da mediunidade, né? Mas legal. E a Tânia que favoreceu tanta gente, né, Jorge? Agora está sendo favorecida, né? Mas exatamente. Jorge, tem que mandar um abraço aqui para dona Neisa, que é nossa ouvinte assídua. E ela, então, é ela que chega para as pessoas e fala: ouça esse programa. Quer dizer, dona Neisa, um bom dia para a senhora. E também lamentar o falecimento do nosso ouvinte também, que era ex-funcionário da Jones, o Levi de Souza Mello, com 69 anos, faleceu já na sexta-feira, e que vai deixar muita saudade para a gente, porque nós éramos muito... A gente tinha muita amizade, estava sempre com ele lá na feira da Vila Ema. Então, as familiares do Levi, as nossas condolências, e sabemos que ele está, talvez, numa vida bem melhor do que a nossa aqui na Terra, aqui no mundo encarnado, né? Bacana. Vamos aproveitar e perguntar aqui pro Carlos. Carlos, nós estamos falando aqui sempre na terceira pessoa, né? Sempre falando dos outros. Dos homens, estamos falando das pessoas. E agora vamos falar da gente, né? De nós, espíritas. O que que o espírita, né? Qual a responsabilidade do espírita para com o planeta? Sim. É muito grande. E tem que ser, nós temos que ser o exemplo. Com mostrar o que estamos falando. Mudando o nosso comportamento, nossos hábitos de consumo, levando uma vida mais simples, mais de acordo com a natureza, comendo mais coisas orgânicas, por exemplo, conservando mais energia, uso mais eficiente dos recursos. Tudo isso é nossa responsabilidade como espíritas para conservar melhor o nosso planeta. E outra coisa interessante, Carlos, como você participa muito do movimento, né, e do desenvolvimento sustentável, como você estava falando agora há pouco, que você teve nessa reunião, né, nos Estados Unidos, né? Sim. E o Brasil mesmo, o que que o Brasil nesse contexto está tendo importância, assim, porque nós somos... Economicamente, em relação aos outros, nós somos pequenos, em relação aos grandes. Mas quando a gente fala de natureza, nós somos grandes, né? E alguém está de olho na gente, tipo assim, se nós estamos fazendo as coisas corretas. Porque naquela hora até o Rui falou assim: poxa vida, todo mundo destruiu o país deles e agora a responsabilidade é nossa. Mas só que eu penso assim, a gente não tem que se preocupar com os outros. Não tem que se preocupar com os outros. O outro, ele tem o livre-arbítrio. Certo. Ele fez, eles vão responder por isso também. Agora, os exemplos negativos também devem ser observados para poder a gente não cometer os mesmos erros. Certo. Qual o contexto mesmo que está o Brasil? Todo mundo está imbuído, pelo menos a cúpula está imbuída em ajudar o planeta? Sim. Precisamente, dois acordos mundiais foram realizados o ano passado, em dezembro, o Acordo de Paris do Clima e a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, porque todo mundo agora está preocupado. Viram que os dados, os fatos estão mostrando as consequências dos nossos atos em contra da natureza. E o Brasil tem um papel muito importante, porque aqui nós temos 12% da água potável do mundo. Temos a floresta amazônica. Nós temos que fazer o nosso papel aqui no Brasil. O que os outros fazem é o problema deles, como você muito bem mencionou. Mas o nosso trabalho é aqui, conscientizar mais as pessoas para que vejam, como a mensagem que você apresentou da natureza. Nós dependemos da natureza. O alimento, a qualidade do ar para respirar bem, para a nossa saúde, a qualidade da água, tudo depende. Não dos outros países, é aqui mesmo, de a gente cuidar das nossas bacias, de evitar mais desmatamento, plantar mais árvores, tudo isso é o nosso trabalho pessoal aqui no Brasil, aqui e agora. Mas, Vilarraga, e para resolver tudo isso, há necessidade de uma educação mais aprimorada da população, dos jovens que estão surgindo, que estão nascendo, que estão crescendo, indo para as escolas? Há necessidade de uma educação melhor aqui no Brasil? Sim. Eu considero que a educação é um fator fundamental para a mudança do comportamento. E o que vai fazer a diferença? Temos visto em outros países, como, por exemplo, Coreia, que investiram muito em educação, eles progrediram. Nós precisamos fazer um trabalho melhor na área de educação, e especialmente na área de educação ambiental, para levar esse conhecimento para as crianças. Já está sendo realizado. Eu lembro quando eu estudei, quase estes temas não eram falados, e agora os nossos filhos estão recebendo mais esse tipo de ensinamento, de conhecimento. Então a educação vai mudar realmente a situação. É interessante, viu, Jorge, que o Vilarraga está falando isso, mas eu, quando comecei a estudar no primário, isso há quanto tempo, a gente já aprendia. Na minha cidade a gente já aprendia, e acredito que naquela época era muito mais comum a gente aprender a plantar árvore, a cuidar da árvore. Chegava no dia da árvore, era uma festa plantar árvore na cidade. Hoje parece que esqueceram de tudo isso, né? Sim, infelizmente. especialmente nas grandes cidades, ficamos totalmente afastados da, da natureza. Muitas crianças acham que o leite vem do supermercado. Vem da caixinha. Não sabem. E nós temos muitas experiências interessantes na obra social que lemos com o programa de educação ambiental que temos com as crianças. Alface. É assim que cresce. Cenoura. Vem da terra. Então é uma mudança de comportamento. E nós temos tido os comentários das mães. Várias crianças mudaram seus hábitos alimentares depois que nós fizemos o projeto de educação ambiental de plantar com eles. Tem outra coisa que o pessoal parece que não consegue fazer, é as crianças comerem verdura. Tá difícil, viu, Jorge, para os pais ensinarem as crianças a comer verdura, a tomar um caldo com verdura, com essas coisas todas. Parece que o pessoal está mais voltado para o fast food, né? Que é, mas então, tudo é exemplo, né? Para a criança tem que ser exemplo sempre, exatamente. Né? A educação é uma coisa interessante. O grande exemplo que a gente pode ver de educação, por exemplo, são as Olimpíadas, né? Às vezes nós temos muita bronca de só os Estados Unidos ganhar as medalhas de ouro, né? Se juntar todos os outros países, não consegue ultrapassar o primeiro lugar dos Estados Unidos, né? E nós temos que olhar pelo lado positivo, e não pelo lado de achar que eles são os melhores porque eles são poderosos. Não é isso. A questão é que você lá, desde o primário, desde o ginásio, o esporte caminha junto. E nós, por exemplo, aqui no Brasil, nós regredimos. Porque quando nós estávamos no ginásio, tinha lá todos os esportes lá, professor de educação física permanentemente ali, nós fazíamos educação física no horário certo da educação física. Que hoje era obrigatório, né? Hoje a criança vai para a escola e faz educação física com o uniforme da sala de aula. Sim. Ele não faz com o uniforme de educação física. Quer dizer, o professor chega lá e conversa com eles, porque vai dar educação física para uma pessoa que está uniformizada, né? Sem o short, sem a blusa, sem nada disso. E isso regrediu muito. Nos Estados Unidos é totalmente diferente. Desde pequenininho vai lá. Quando chega no ginásio, o esporte tem todas as categorias dentro de todas as escolas. Vai para o colegial, todo mundo sabe que se ele for bom no esporte, ele vai para a universidade e não vai pagar nada. Exatamente. Né? E na universidade continua o incentivo. Então, quando você chega na parte profissional, que é para trazer para uma Olimpíada, para um campeonato mundial, você vai ter os melhores mesmo. Porque eles receberam amparo desde pequeno. E na ecologia tem que ser do mesmo jeito. A gente tem que ensinar desde pequeno, para quando chegar lá na frente, quem estiver nascendo já vai ter o exemplo deles. É. Então, tudo na vida é através de exemplos. Se nós não dermos exemplos, dificilmente a gente consegue construir coisas melhores. Queremos um mundo melhor? Vamos fazer as nossas crianças melhores. A responsabilidade é nossa. É. Né? Mas, Vila Raga, agora falando de Olimpíada, essa Olimpíada trouxe algum proveito para que o Brasil e para o mundo possa tirar a respeito do meio ambiente? Sim, na abertura, não sei se você assistiu a abertura. Eles mostraram, parece que o encerramento de hoje vai ser muito mais bonito, né? Sim, eles mostraram o efeito do aquecimento global sobre várias das cidades mais importantes do mundo pelo aumento do nível do mar. Por exemplo, o Rio de Janeiro vai ficar alagado vários metros. Isso foi bastante impactante. A mensagem que eles transmitiram na cerimônia de abertura foi muito importante para sensibilizar. E eu que estive nos Estados Unidos esta semana, várias pessoas comentaram isso, o impacto que teve essa mensagem. No mundo inteiro, né? Sim? Porque, viu, Jorge, tem elogio do mundo inteiro, mostrando que foi um trabalho feito com economia, muito bem feito, e que abrangeu, houve uma abrangência de todos os assuntos que se fala atualmente, né, do racismo, da integração racial, do desenvolvimento. Quer dizer, foi muito bonito. Bom. E dizem que hoje vai ser muito mais bonito, viu? Às 8 horas começa o encerramento da Olimpíada, hoje, né? Sim. Bacana. Não, a gente não estava esperando isso, sinceramente. Eu não esperava que fosse tão importante, tão bacana a abertura dos Jogos Olímpicos como foi no Brasil. Porque a gente, todos os modelos que nós temos de abertura de Jogos Olímpicos são em países desenvolvidos, muito desenvolvidos. Né? Pela primeira vez é que tem uma Olimpíada na América do Sul. Né? Nós nunca tivemos uma Olimpíada aqui na América do Sul. Então, a Copa do Mundo foi muito bacana, né? E a gente esperava, sim, alguma coisa bonita, mas De repente, a gente, como nós estamos na era da tecnologia, da informática, a gente achava até que a informática fosse usada de uma maneira mais para aparecer. E no sentido, no, na, na verdade, eles usaram a informática no meio correto, né, de um jeito correto, né, a tecnologia de um jeito correto, mostrando exatamente a natureza, né, mostrando a nossa evolução. Foram gastos 30 bilhões para fazer essa... Mas foi um quarto do que foi gastado em Londres, por exemplo, né, há 4 anos atrás. Então, e nós precisamos acabar com aquele complexo de vira-lata, né, Jorge? Uhum. Achar que tudo é bonito para os outros, para nós aqui... que é brasileiro não presta. Olha, eu sinceramente estou acompanhando bem a Olimpíada e estou ficando entusiasmado. Quer dizer, tem hora que até me emociona de ver a alegria, né? Nem ontem mesmo, aquele o Bolt estava lá na plateia, assistindo o jogo, entusiasmado, nossa, contente. E o Brasil ontem jogou direitinho, né, Xuxa? É, foi legal, muito bacana. A gente esperava isso também, né? Esperava que uma hora o Brasil pudesse ganhar também, para recuperar também. Todos nós dependemos, o esporte também da América do Sul todinha depende que os países da América do Sul estejam bem. É interessante que todos aqueles que eram considerados favoritos não ganharam. É aqueles que vêm lá, rapaz, vem de Araçatuba, lá no interior de São Paulo, criado pelas avós, né? E quebra o recorde no salto com vara. São coisas lindas que só o brasileiro tem que se orgulhar dessas coisas todas, né? Se orgulhar no bom sentido, né? Não com o fanismo, né? Achar que somos o melhor do mundo, que não é, não. Não, então, é isso aí. Tudo, nós estamos falando hoje de um assunto interessantíssimo, que nós dependemos do jovem, da criança, para a gente fazer. Não é a curto prazo. Não. Né? Nós não vamos ter de amanhã para depois um Rio Tietê limpo. Não. Tem que ser a longo prazo. E esse longo prazo, se a gente observar o Rio Tietê, se a gente ver esse longo prazo, isso aí já está acontecendo há quanto tempo? Lá na década de 80 para 90, teve um investimento do Japão para limpar, para começar a trabalhar o Rio Tietê. Porque hoje as crianças não sabem. Mas o que a gente via no Rio Tietê, como nós falamos no começo, era garrafa PET e pneu boiando ali. Tudo quanto é coisa ruim. Hoje a gente já não está vendo mais. Já tem melhorar. Melhor. Então, mas você vê que é muito a longo prazo. Todas as coisas que foram estragadas, para você corrigir elas, é a longo prazo. A gente sempre fala do perispírito. Nós estamos aqui estragando nosso corpo, consequentemente, nós estamos estragando nosso perispírito. Quando a gente chega no plano espiritual, para consertar esse perispírito é longo prazo. E às vezes você até tem que reencarnar com um defeito, porque você não conseguiu corrigir o perispírito direito. Né? Então a natureza também é desse jeito. Tudo é a longo prazo. Então, mas se o longo prazo, se eu não posso ver, mas meus filhos e meus netos podem ver, o meu pensamento deve ser esse, né? Não se preocupar qual vai ser o mundo que os nossos filhos e os nossos netos vão encontrar, se preocupar como nós vamos preparar os nossos filhos e os nossos netos para o mundo, né? Exatamente. Que eles é que são responsáveis depois, né? Que filhos e netos nós vamos deixar para o mundo ser melhor, né? Tá. E outro, que as condições em que a gente deixar o planeta são as condições nas quais nós vamos reencarnar novamente neste planeta. Isso, então, nós temos que também nos preocupar por isso, porque vai depender a qualidade das nossas ações. Olha, vamos aqui para os nossos sorteios. Nos sorteios. Os nossos sorteados de hoje. Música de sorteio. Opa! Olha só. Ganhadores dos livros aqui do Bacelli, dois livros. Um é a Rosilma, né? A Rosilma, daqui de São José. E o outro é o José Aparecido Maceno. José Aparecido Maceno. Então vocês dois ganharam os livros, que serão deixados lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. A partir de segunda-feira, às 13 horas, vocês podem retirar os seus livros lá, né? Diga, Rui. Vai pôr mais uma vez a chamada da feira do livro? A chamada da feira, nós já colocamos, né? Mas... E vamos falando da feira, mais uma vez, vamos falando da feira. Nós, pessoal, não esqueçam da feira que começou ontem, né? Praticamente, né? Começou ontem, no sábado, e vai até oficialmente, e vai até no próximo sábado, no próximo domingo. Né? Domingo o pessoal já vai tirando tudo, né? Mas aproveite, porque os descontos estão ótimos. E é a hora da gente comprar livros, aqueles livros que a gente está querendo há muito tempo, aqueles livros para presentear, já para presentear para o Natal, para o Ano Novo, já junta lá os livros que vocês querem dar de presente, aqueles livros bons. Olha, para ter uma ideia, o meu livro lá, o meu livro Das Sombras ao Alvorecer, custa R$39 na editora. Lá está custando R$20. Então, 50%. 50% de desconto. Então, vale a pena ir lá e comprar. Eu não devia nem dar essa dica, porque... vai vender meu livro muito barato, né? Mas vão lá que compre. Fica sempre esperando, o pessoal esperando, né? O do Carlos está R$25 que ele vende aqui. Provavelmente lá deve estar muito mais barato, né, Carlos? Está R$17. Ó, R$17. Não, e o Carlos não falou dos livros. É, o Desenvolvimento Sustentável, esse livro mais recente dele. Sim, tá. Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável. É, Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável. R$17 lá, no, na, lá na feira. Vale a pena comprar. Todos os livros do Carlos são muito bacanas, né? É, além de... às vezes a gente pensa que é um assunto chato, né? Nossa, o cara está falando de desenvolvimento sustentável, mas tem cada dica legal, cada coisa que eu aprendi com os livros, os outros livros, né? É, coisa assim que eu jamais imaginava. Pô, é coisa que a gente anota e guarda para a vida toda, que são dados, né, que ele coloca ali, que a gente não conhecia, e passa a conhecer coisas interessantíssimas do nosso planeta, da nossa doutrina relacionada com isso. Eu acho que o Carlos é muito objetivo nas coisas que ele escreve. Ele é muito... não é só químico, não, ele é matemático também. Ele coloca as coisas sempre na ponta do lado. Ele fala, mas ele coloca direitinho para mostrar para a gente como que é realmente. Ele, né? Fala e prova. Fala isso e prova. É legal. É, eu sou contador, né? Então eu gosto muito de dados, né? Quando a pessoa fala alguma coisa, fala, mas mostra aí para mim. Os livros deles são sempre assim, objetivos, mostra a mesma coisa. Deus abençoe a todos vocês. Desculpe as brincadeiras ali, mas o tempo está passando rapidinho. Vamos embora, Rodrigo? Agradecer a participação de todos que participaram aí, comentando, que ouviram a gente, nossos ouvintes, todo, você que sempre participa do nosso programa, escuta a nossa rádio, e convidá-los no próximo domingo. Eu, o Jorge e o Helder estaremos lá em Goiânia no evento lá do Chico, do Encontro do Chico, mas o Ari Rangel, que escreveu a carta aqui do Alamar, e também da Tânia, estará aqui sendo entrevistado pelo Rui, Adriano, pessoal, Adriana, também, todo mundo aqui. Serginho, que vai trabalhar. Tenho certeza que será um grande dia também. E a carta, só avisar, a carta da doutora Tânia Fernandes já está no nosso site. Então, quem quiser acessar a carta, é só entrar lá, vivenciaespirita.com.br. Pessoal, obrigado e até o próximo domingo. Nós temos que agradecer a Andréia, que está aí no som, agradecer ao Helder, a Graça, agradecer a Joana, o Serginho, que esteve aqui conosco, com a sua esposa Márcia, que estará com a gente domingo aqui, substituindo ao Rodrigo. E nós agradecemos ao Carlos Villarraga pela presença, e os microfones para os seus agradecimentos. Esperamos que você volte numa próxima oportunidade com a gente, e vamos pedir depois para a Joana que faça o encerramento, a prece de encerramento do nosso programa de hoje. E muito obrigado pela oportunidade de participar. Até uma próxima. Vamos agradecer então a Jesus, nosso Mestre Maior. Agradecer aos nossos amigos espirituais. Agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados nesse momento no planeta Terra e de podermos tomar consciência de cuidarmos melhor da nossa casa comum. Que possamos, com pequenas atitudes do nosso dia a dia, contribuirmos para melhorar esse nosso planeta. Para que, quando tivermos a oportunidade de voltar, encontrar uma casa bem cuidada. Que Jesus nos oriente e nos guie, hoje e sempre. Que assim seja. Na natureza, vamos reciclar, vamos cuidar do nosso planeta. Vamos cuidar dos rios e do mar, do meio ambiente, do ar pra respirar, da água pra tomar. Vamos cuidar da gente. Gustavo faz cor, cor, cor, cor, e pula sem parar.